Ninguém quis saber como é que eu vou moderar. Eu agora só queria dar uma pequena informação. Vocês sabem que na Bélgica a questão dos ces chrétiens qui sont divorcés et remariés, que era dos padres dominicanos da Bélgica, mas era, sobretudo, o padre, que já morreu, Louis Dingemans, e que fez também um número, não era só este dossiê, que é um dossiê absolutamente importante, fez também um outro dossiê da revista Lumière et Vie, isto era de 92. Tinha vários números sobre a família, e tudo mais. Depois, a revista Comunio também tem um número de família e famílias. Há depois, no Portugal Social AZ, uma coisa sobre a família, que é a situação atual das famílias. Eu tinha uma responsabilidade de uma coleção chamada Nova Consciência. E publicou, em 95, um livro chamado Os Divorciados e a Igreja. Depois, no ano seguinte, eu fiz a introdução desse livro no ano seguinte. Foi no primeiro ano, mas já foi no final do livro, sobre as... que era na... que agora vem a Humanidade de Deus, das Crónicas do Público. Eu publiquei nessa altura um casar, descasar e recasar. Isto em 94, embora saísse depois do livro, em 95. Isto é um bocado para dizer que há toda uma literatura sobre esta questão. Mas quem faz a literatura são vocês. Os casados, os descasados, os recasados, os tricasados, como se for. Depois, no outro dia, estava numa reunião de casais e havia alguém, não havia alguém, não. Eu contei a história, que é recente, porque continuamente isso acontece, que se querem casar e já vivem em união de facto. Por isso disseram-me, o que é que se está a pensar nisso na união de facto? Eu, da desunião de facto, é que tenho um problema. Pronto. Então, era melhor começar a mesa.